Meu divino Pai eterno, como se vivesse nada da terra. Meu divino Pai eterno, como se vivesse nada da terra. Que os primores que vós me dá, ninguém sabe aproveitar. Que os primores que vós me dá, ninguém sabe aproveitar. As lições é para todos que quiserem acreditar. As lições é para todos que quiserem acreditar. Leva o tempo a procurar e a maior parte a duvidar. Leva o tempo a procurar e a maior parte a duvidar. Os tempos estão se passando e o povo vão ficando. Os tempos estão se passando e o povo vão ficando. Para todos meus irmãos, sempre eu estou avisando. Para todos meus irmãos, sempre eu estou avisando. Meu divino Pai eterno, vós tenha compaixão. Meu divino Pai eterno, vós tenha compaixão. Retirai os vossos filhos de toda essa ilusão. Retirai os vossos filhos de toda essa ilusão.